Autorizado, chamo o táxi aguardando a autorização. 0-0. 4959, copy. Azul 4959, copy. Prossigo, 4959, Azul 4959, autoridade Léo, nível 140. Decola na 0, curva direita, prefeito saída Coral. Após Golf 677, conforme. Acendo transponder 0263, controle 120, destino 80. Autorizou 140, Farelhão. Decolando a 10 com curva direita pelo perfil da Coral após Golf 677. 0263 é o código transponder, 1208 é o controle de saída para o Azul 4959. Correto, Azul 4959, chama pronto para o puxo. Chamar a ponta. E o Azul quando pronto, 4959. Azul 5001, copy. Pronto, 5001. 00 Guarulhos, nível 340, via Pelso 1-0 até Tango Bravo Eco, Tabate. Decola 1-0, curva direita, da Eule e da Motiva, perfil de saída. Aciona o código transponder 5431, 120, decimal 80, controle. Ok, autorizado nível 340 para Guarulhos, conforme rota, via Pelso 1-0, Tango Bravo Eco, Tabate. Decola da 1-0 com curva direita, da Eule da Motiva. Aciona 5431, 120, decimal 8, azul 5001. Correto, repassa para o Taita. Foi para o Taita. 050 para evitar informações, 10 vidas. Antes de desvios, reposte quando no término do desvio, passageiro dos desvios 4 para a vetoração para sequenciamento. Para o táxi Azul 5001 com 87, agora 4 horas e 50, Ribeirão Preto. Azul 5001, táxi autorizado até ponto de espera, via pátio Índia, ponto de espera 118.95, ajuste na 0.18. Azul está dando 0.18, táxi aprovado via pátio Índia. Ponto espera no 01895, azul 5001. Boa noite, senhor. Muito obrigado. Boa noite. Canal 6224, boa noite, informação alfa, autorização. Canal 224, boa noite, autorizado Aracaju, nível 190, decola pistão na 0, curva esquerda, perfil de saída Conde, após Golf 677, conforme. Aciona 0273, cujo 0260, controle 120, decimal 8. Autorizando 190 para Aracaju, decola curva esquerda, saída Conde, Golf 677. 0260, transponder 1208, controle, chama 6224. Correto, chama transponder 1204. Fala, Salvador, dá 3305 para autorização Recife, pronto, cópia. São 3305, autorizado Recife, 330, nível, da coluna 0, curva esquerda, perfeito saída da PUCA, Jamo, traz Aracaju. Após Aracaju, prossiga conforme a rota, aciona 5425, 12080, controle. Estamos autorizados Recife, nível 330, decola da pista 10, esquerda após, Puca, Jama, Aracaju, saída após falta do plano de voo. 5425, transponder, 1208, controle, da 3305. Correto, chama pronto. Então. 2. 24 para o posicionamento no 01. Xenema 224, coordenando com a equipe de solo, 5 Embraer da Azul Liberar Itaguara, está autorizado, iniciar Xenema Brutex. É, após a liberação da Itaguara pelo Azul, está liberado na 224. Salvador, o 4959 da Azul, na taxa 3 para posicionamento. Autorizado, Azul 4959, chama para o táxi. Autorizado, chama no táxi 4959 da Azul. Passarei 2224, afirmativo, desça para 3000 pés, ajustado no 018. Seu novo limite radial de Salvador, 295. Radial 295, Salvador. Pega. Seu contato final Recife, frequência 1-2-85, it's enable 1-2-5-4-5. Please confirm the first frequency. 1-2-6-85, it's enable 1-2-5-4-5. Copy, primary 1-2-6-85, secondary 1-2-5-4-5, UAF 6-0-0-2. Obrigado, bye bye. Uh-huh. Torre Salvador, boa noite, Azul 5001, aproximando com a espera, pronto, 1-0. Azul 5001, boa noite, Alinda, cola piscina 0, vento 190 graus, com 8 nós. Alinda, cola no 0, 5001. De 2224, para que você está o curso localizador, curva direita agora na proa 130. Direita na 130, para o lado, passa a guerra. Aeródromo Vista, 1723. Bom, 7-2-3, completo final do procedimento, torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Falei do 2224, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento, ele é essa que foi saber, reporte no curso localizador. 2000 pés, de portão estabilizado, passageiro 2224. Solo Salvador, o Azul 4959, agora próximo para o táxi, tem 61 a bordo, 3:15, alternando Aracaju. Azul 4959, táxi autorizado até o ponto de espera, como o número 2 vai ser agora Zé Joyce da Avianca. Ponto de espera chama a torre, 1-8-95, ajuste no 08. Vai, número 3 e número 2 até a 09 da Avianca. Quanto próximo ponto de espera da 1-0? 118-95, o Azul 4959. Santores, 12-3, alternado é Salvador. Direita, vem indo, ponto de esperão, 1395, 1018 no ajuste, bom volta. Direita, 1895, 1018, 6224, obrigado, bom. Via da Elpa, 2000, Leda, 5001. Controle Azul 5001. Liga Azul 5001. Autoriza Mótiva ou Dendê? Aguarde com relação com o centro. Cadê isso? O 723, solo 24, direito no 21. Direito 21, 723, obrigado. Salvador, uma boa, Gol 1723, Livrão Cesco. 723, boa noite, taxa autorizada via Alfa, Kilo 73, posição 1 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, cumprindo posição? 1 Lima. 1 Lima, obrigado. Salvador, Azul 4959, ponte espera da 1-0. Azul 4959, boa noite, mantenha a ponte espera. Mantenha a ponte espera, 4959 de Azul. Cobre 305 para pushback e acionamento. 3-0-3-3-0-5, chama o tanque. Tá bom, 3-3-0-5. É 6224, eu colo os 2-6, controle no 2-0-8, bom voo. 2-0-8, pegaram o voo. 2224, livre pouso, pistola 0, vento 170 graus, 109. Livre pouso, passa a guerra 2224. Via saída Conde, após 2000, autorizado voar na rua de Conde. Entrou 90, após 2000, Conde autorizado para o Oceanamia 224. Olha, Xanã 6224, para desvio. Desvio, Xanã 6224, reporte quando na prova de Conde. Aqui eu mantei 080 por 20 meses aproximadamente, reportaremos para o de Conde 6230. Do 2224, solo 2 9 direito, para o 2 1 1. 2 1 1, boa. Solo, boa noite, passarei 2 2 2 4, Lisão. Bravo 109, lista de colagem 50. Lista de colagem da pista 1 0 para azul 4959. 3390. Abordo 168, altera Fortaleza, 3 horas. Controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Afirmativo, Fátima ainda, torre 1895, 33305. 8, contato a decolagem, se manter nível de voo 140, após 2000 pés, vem na proa de Coral. Subir 140-2000 Coral, 4959. Azul 5001, no chame Recife, em 1933, decimal 25. Poderia confirmar, senhor, 1933. 1933-25, caso negativo, 1933, decimal 95. Entendido, 1335, alterno 1-3-3-9-5, azul 5001, obrigado. A secundária está correta, porém a primária é 133 decimal 25, 25. 133, 25, obrigado. Azul 2774, informação Alfa, Portígora. Se for a Coral, eu vou dar conta, 2774. Coral, não sei se foi. Oi, Salvador, boa noite, Otan 3305. Otan 3305, a linda coluna 0, vento no 70 graus, 099. Ainda com a 390, tá? 3305. Também é 224, aguarde. M224 autorizado para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, esse é o M224. Boa noite, 3600. 3600, sem identificação. Desça nível de voo 060 na prova de TAP. Apoio, TAP, 3600. Tem corrido, por favor? Nível de voo 060. 060, obrigado. Controle do sonador, é o TAN 3305. TAN 3305, contato a decolagem, submantém nível de voo 330 via saída PUC, após 2000 autorizado voa Jamo. Ok, após 2000 direto Jamo, tá 3305, sobe 330. Boa noite, falando 34, prepara a saída PUC e aguarda a PUC. 6224, serviço radar terminado, 63 milhas no setor nordeste de Salvador. Seu meu controle de Aracaju na frequência 120.3. 7, o Sena 6224, agora com 203, controle Aracaju, obrigado, boa. Acendo o transponder 0273, controle no 20, decimal 80. Autorizado ponto seguro 180. Decolamos 0, curva direita no perfil da Coral, intercepta a Golf 677, aciona 0273, chama controle 208, azul 2774. Correto, na pronto. Autoridade Maceió, nível 350, decola 0, curva de, à esquerda, deixa de saída por Sajama, após Aracaju, após o 17, aerovia, após conforme a roda. Martiana 5442, controle 1280. Então, autorizado 350 para Maceió, a onda do plano, autorizou o Luno 7, decola da 10 com curva esquerda, Pucajama, Aracaju, a saída, o transponder 5442, 120.8, é o controle, voo 1134. Seu capuzionado correto, confirmando autorizado inicial, puxa, passa para o tanque. Autorizado, voo 1134. Mal 4 e 5. Ok, chama agora Recife 1685. Se negativo 1245, tá 3305. 0098. Boa 098, estou em identificação, desse nível de voo 050, vou na proa de duna, livre das restrições de altitude e de velocidade. Livre das restrições de altitude e velocidade na proa de duna, até 050, o voo no 098, está sendo na informação alfa. Boa 098, confirma a velocidade que está mantendo? Indicada 2809. Data, Gol 0098. Establish a localizer course, Azul 6908. Azul 6908, complete the approach and contact tower, frequency 118.995. 18.995, Azul 6908, night. Serão 36.00, descida 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pista 1.0, reposto no curso do localizador. Então, 3600, desça 2.000 pés, 2.000 pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-ray da pista 1.0, reporte no curso do localizador. Reportaremos curso a 3600, 2.000. Controle, boa noite, com a Alfa, o Azul 9631. Azul 9631, na sua identificação, desça nível de voo 060 via chegada da Alfa. 060 via Delta, voando Estácio 9631. Corrigindo via chegada Marias 19631 para descida nível de voo 060, o ajuste em Salvador 9018. 18 via Marias 060, 9631. Controle Salvador, boa noite, 68, boa noite, de Alfa. Voo 9868, acione identificação, desça nível de voo 070 via chegada Mari, ajuste em Salvador 1908. Via Mari 908, voo 9868, pode ser. Voo 9631, não confirma se a velocidade indicada? 295 máximo, clear up. Azul 9631, no número 2 no sequenciamento, reduza para 2509. 2509, 1134, 9:30 a bordo, 2:15 até o local. Ok, copiado, Gol 1134, pode ser autorizado até a ponta de espera, via Índia, 1-1-1-1-9-5, presença da prova, ajuste no 0-9. Índia, 1896, Gol 1134. Azul 6908, ground at 48, vacate to the right and call ground 121, this no one. Okay, vacate to the right and tower and ground 1211, confirm. Affirmative, 121, point 1. 211, good night. Para pronto, Gol 1134. Gol 1134, tem um sugerinho de colação parada? Negativo, Gol 1134. Aguarda 1134, mantenha a ponta espera. Passar a ponta espera, Gol 1134. Corre 1-1-8-9-5. Corre Salvador, tá 3600 na escute, estabilizou a Salvador. O serviço vai dar terminado, um minuto para coral. Alaska e controle Liel na frequência 120 decima 1. 120, Fono, obrigado, boa noite. Silão. Zona 8, autorizado o final do procedimento e ele é substituído a 10, aposta no curso localizador. Zona 098, autorizado descida 2000, ajustado no 08, reportar estável do ILS. Zoom 9631, desça nível de voo 050 e reduza para 2309. 050 reduzindo 230 agora, 9631. Voo 9868, desça nível de voo 060. Voo 9868, vai na proa de TAP. TAP, voo 9868. Controle do CNN-6212, informação alfa, boa noite. CNN-6212, desce a nível de voo 070, sem identificação. Via chegada mar, inicialmente o senhor é o número 5 na aproximação. CNN-070 na mar, identificou 6212. Your position is 4 Lima. 4 Lima, thank you, good night. Gente, no 134, após o Airbus Latam na final, a Lima tem? Fazendo lá na final, eles a Lima tem. A 1-0, gol 1-1-3-4. Dan 3600, Alfa 52, 1211. 3211, boa. 1134, livre de decolagem, vento 180 graus, com 7 nós. Livre de decolagem, 1-0, gol 1134. Salvador, 3600 de pronto. 3600, taxi autorizado via Alfa, Juliette, porto 8. Alfa Juliette pro ONU? Portão 808. 8, obrigado. Salvador approach, Falcon X-ray, Alpha Tango, Echo India, leading 1-7-0-4-1, advance 0 with Alpha. Sei Alpha Tango Echo India Ascent. Scorpio Identity, Sentence Deflect Level 060. Aman Arrival. Oi, Aman Arrival, descent at 060. Scorpio Identity, X-ray Alpha Tango again. No 34 do canal 54, controle no 208. 208, Brian. Canal 6212, confirma sua velocidade indicada. Sim, eu estava mantendo 275, nós. Tente me seguir, são 2509. 250, Brian, 6212. Salvador, voo 934, cruza 2000. Voo 1134, contato a decolagem, submantém o nível de voo 350, passando 2000, vai na proa de Jama. 350, livre atenção, voa na proa de Jama, voo 1134. 19631, desça 3000 pés, ajuste 10018. 329, azul 9631. Voo 1868, desça para 4000 pés, ajustado 10018. 0908, voo 0908. Controle Salvador, Antônio 3152, descendo até 1150, reduzindo para 2502, descendo Alfa. Antônio 0152, acione identificação, desça nível de voo 0800, via chegada Mari. 0800, via chegada, confere a velocidade, 250. 250 inicialmente, o seu número 6 na aproximação. Ok, então 250, sente da aproximação, Alfa 3152. Azul 4107, acione identificação, desça nível de voo 090, via chegada Mari. 090, via chegada Mari, azul 4107, acione o número 7 na aproximação. Ai! Estável no INS, o voo no 098. 1098, complete com a torre 198, decimal 95. A torre 295, graças. Sei Alpha Tango Echo India, Fly Heading Duna. Fly Heading to Duna, X-ray Alpha Tango Echo India. End descent, flat level 050. 050 level, descent, X-ray Alpha Tango Echo India. Azul 6931, no desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS que foi da pista 10, aposta no custo do localizador, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, vai chamar, autorizado 931. Voo 1868, desça 3000 pés. 3000, 1868, autorizado ILS. Negativo, aguarde para autorização, voo 1868. 68. Canal 6212, autorizado descido a nível de voo 050. 050, CNR 6212. 13152, desça a nível de voo 060. 060, 3152. Azul 4107, desça para nível de voo 070. 070, 4527. Nove 631, no complexo com a torre, 198, decimal 95. 895. Voo 1868, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-ray da pista 10, aposta no custo do localizador. 2000, autorizado X-ray, voo 1868. Sei Alpha Tango Echo India, de 102,000 feet, QNH 1018. 1018,000, X-ray Alpha Tango India. Canal 6212, autorizado descida 4000 pés, reduza para 2009. 4000, reduzindo, Xeren 6210. Xeren 6212, utilização para sequenciamento, curva esquerda na proa 095, limitado pelo custo localizador. Esquerda, 0115, limite ao localizador, Xeren 6212. Ono 134, chame Recife, 126.85. 265, obrigado. Tão 1961, livre pouso, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 9631. Azul 2774, para dar táxi da parte Índia, ponto de espera 118-1995, ajuste na 08. Parte Índia, ponto de espera 2, boa. O Eco English, 2006, clear the electric 3, 1-0-1-0, report on my class card. Clear for 2000, clear for the ILS X-ray for 1-0-1-0, correct? Correct. Nana 212, seu novo limite radial 2. 95 do VR Salvador. CS 6202. 3152, vai na proa de TAP. Código de TAP, sua 3152. Azul 9631, solo 02, direito 1211. 1211, boa. Salvador, boa noite, o azul 9631, livrou. Boa noite, azul 9631, vem Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03. Bola 098, vem Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, a 9098. Confirmando para o azul é o portão 4, modificação da FR, 9.63. Para o 4 agora, 9.63. Lênia 212, para interceptar o curso do localizador, curva direita, na proa 105, e desça para 2.010. Direita 105, desce para 2.000, Xené 6212. São 3.052, reautorizado, descida 4.000 pés, ajustado no 098. 4.000 com 1.018, para 3.152. O 4.107, direção para sequenciamento, curva esquerda. Na proa 010, limitado pelo custo localizador. observa nas árvores de patucos e localizadoras do 4107. Azul 2774, boa noite, microfone zero. Xandão 62, 92, curva, complete curva direita na proa 125. Direita 125, Xandão 62, 12. Ativo, então, 3152, livre das restrições de altitude. Beleza, em top. Então, 3152, sobre veiculação para sequenciamento, curva esquerda na proa 030, limitado pelo curso localizador. Esquerda 030, limitado pelo curso localizador, até 3152. Dita Mike Alpha Charlie. Dita Mike Alpha Charlie, prossiga. Estamos na ponte número 3, autorização de rebote para o pátio 3, posição 4. Rebote do pátio 3 para posição 4 do pátio principal, isso? Sim, da ponte número 3 do pátio principal para o pátio 3, a posição 4. Ah, ok, gente, mantenha a posição em aguardo. Ok, gente, no aguardo. Salve, boa noite, 68 Debra Pista, muito boa noite. Boa noite, 9-6, Alfa Juliette, Porta 1. Alfa Inside, X-ray Alpha Tango Echo India. Alpha Tango Echo contact the tower, frequency 118.905. 118.95, X-ray Alpha Tango Echo India. Para o localizador. Gente, azul 407, seu novo limite radial 290 do VR de Salvador. Gente, azul 490 do VR de Salvador do 4107. Então, 3152, confirma essa velocidade indicada? 2109 da 3152. Gente. E se o for not? Oi, eu queria levantar o runway, yeah. Once you actually have time with Queen. Via, tem suíte saída. Então, nota é 01? Afirmo. Localizadora, tá 3152? 3152, afirmativo, deixa 2000 pés, reporte interceptando. 2000, reportar, interceptando o localizador, tá 3152. 4107, deixa para 2000 pés. 2000 pés, uso 4107. 3152, aguarde para chamar a torre. Não. Mas o 2774, posso passar 2000 direto coral. 2000 direto coral, 2774. Azul 4107, curva direita na proa 090. Direita 090, azul 4107. Também 6212, torre 1 no 8, decimal 95. 095, é 2110. Voo 160, investida 1150, restrito, e passou alto. Também 6258, sem identificação, deixa nível de voo 050 via chegada a Mari. Identificou 050 via chegada a Mari, Xanero 6258. Salvador, boa noite, azul 2713, tchau, tchau. Azul 2713, sem identificação, sem contato radar, nível de voo 160, vem na prova de bom, fim, reposto em dia de descida. Bom, fim, reposto de descida, 2713. Salvador 4107 para interceptar o curso localizador, complete curva direita na proa 110 e aposto receptando. Ciência autorizada, interceptação localizadora, preferência estabilizada do 4107. São 3152, chame torre 1 no 8 decimal 95. 8195, boa noite. O 3152. Paulo Salvador, Alfa Mike Alfa Charlie voltando. M258, vou ir na praia de TAP. Vou de TAP agora, 6258. Comandante está livre. Comandante está livre, TAM 3152. X-ray Alpha, Tango Eco India, ground at 10, vector to the right, and call ground, which one is more 1? 1-1-1-1, X-ray Alpha. O Mike Alpha Charlie aguarda mais uns instantes para iniciar o reboque, ok? Ok, gente, não aguarda. Tive pouso 5-0, 0-1-0-4-9. Torre 1 no 8 decimal 95. X-ray Alpha Tango Eco India, approve a taxi via taxi Golf Alpha, call me to enter taxi Juliet. Okay, Golf Alpha, stand by for entering and Juliet. Xenair 6212, fala 12, direita 1211. Direita 211, Xenair 6212.